Às 4 da manhã ele acordou, tomou café sem pão e foi à rua por o bloco pra desfilar. Atravessou o morro e do outro lado da nação ficou com medo ao ver que seu bloco talvez não pudesse agradar. As contas a pagar, fila pra pegar, senha pra rasgar, fantasia. As contas a pagar, fila pra pegar, senha pra rasgar, a fantasia. Que às 4 da manhã ele bordou sem pão e junto ao estandarte pôs a alma pra lavar. Atravessou o morro e do outro lado da nação levou um susto ao ver um povo que não tem que se preocupar. Com as contas a pagar, fila pra pegar, senha pra rasgar, fantasia. As contas a pagar, fila pra pegar, senha pra rasgar, a fantasia.